que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Rio Sul Rádio aqui na RioSulRádio.com. Mais um Classic Rocks. Quase que eu inverti o negócio aqui, né? Pra fazer uma abertura diferente de vez em quando é bom, né? Nossa, essa aí bem, né, Marquinhos? Gente, ó, começando mais um Classic Rocks da RioSulRádio.com, até as 16h, 2 horas, pra você curtir os melhores clássicos do rock, pra você ficar à vontade. Afinal, sábado é um dia pra você fazer o que você gosta de fazer, né? A gente passa a semana inteira fazendo o que a gente tem que fazer, e final de semana a gente faz o que a gente quer fazer. Pelo menos é assim, na teoria, né? Às vezes na prática não dá certo. Mas, ó, e hoje a gente vai tocar a última parte aqui dos hinos do rock, que já é o quinto programa, né? Quinto programa, é, dos hinos do rock, e depois a gente vai voltar a fazer lançamentos aqui de álbuns que foram lançados há pouco tempo. Eu tô com um álbum aqui na, queimando pra ser tocado aqui, é o novo álbum do Black Sabbath, é o 13, eles que vão estar aqui no Rio, no dia 13 de outubro, na Praça da Apoteose, tá? Não se anima muito não, porque é trezentinho o ingresso, tá? Presentinho. É brincadeira, não, vale a pena. Não tô dizendo que não vale, não. Pra ver Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler, vale a pena. O baterista nem fala o nome dele, que eu não quero nem saber. É do Rage Against the Machine. Tá? Não tem nada contra o cara entrou numa fria porque sabotaram lá o. Mas depois a gente fala isso, que eu não vou tocar o novo álbum do Black Sabbath no outro programa, tá bom? Legal? Bom, vamos então, olha. Hoje tem muita coisa boa. Hoje tem um pouquinho de progressivo, não é todo não, tá? Yes, Genesis, Kansas, os progressivos, Jet Total, e parou por aí. O resto depois tem Leonard Skinner, deixa eu ver. Olha, tem o Queen, cara, não podia deixar tocar entre os hinos do rock. É, Jimi Hendrix, o Cream, Queen e Cream. Cream é creme, tá? É, do Ginger Baker, Eric Clapton, Jack Bruce. É, brincadeira, só feras passaram por essa banda. Allman Brothers também, tá? Deixa eu ver aqui, ó. B.B. King, que tá entrando no meio aí, não é rock and roll, mas é blues, meu amigo. Blues e rock são parentes. Como se fossem primos. É, ela. Eu não sei qual, quem veio primeiro. Tipo assim, um ovo ou a galinha. Mas tudo bem. Led Zeppelin, ZZ Top, The Doors, né? Ozzy Osbourne, Eric Clapton. Olha só, tem Ramones, Deep Purple, The Who, Alice Cooper, Kiss, Nazareth, Aerosmith e Rolling Stones. Tá bom pra vocês? Legal, né? E a gente começa com um clássico do Yes, cara. Roundabout. Vamos lá. Thank you. clouds come out of the sky, they stand there. Escapes me in the And the once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, carry on, I'll lay with you. There'll be peace when you are gone. Lay your weary head to rest. Don't you cry. Aí o Kansas, Carry On The Wayward Song, um clássico, cara, 1978, se eu não me engano. O Lynyrd Skynyrd, você já conhece, já virou figurinha carimbada essa música aí, que é o solo, são 4 minutos de solo com os 4 guitarristas da banda. É isso aí mesmo que você ouviu, cada um faz o solo, não dá pra perceber quem é, que entra um solo misturado com o outro, quem não sabe vai falar, nossa, esse guitarrista aí é bom, são 4, cara, tá? Um solo de 4 minutos e pouco, não é brincadeira não, no finalzinho da música, você ouviu aí. Tá? O Genesis, não precisa falar nada, cara. Phil Collins, Chester Thompson, a primeira banda a ter 2 bateristas. A primeira, no começo ele começou com progressivo. Aí depois o Phil Collins deu aquele pop, aquele tom pop no Genesis. Não é que ficou ruim, deixou de ser rock progressivo, virou pop, né? Nos anos 80, 90 o Genesis virou pop, uma pena. E o Yes, né, cara? Roundabout com um clássico. Yes, Rick Wakeman, com o John Anderson, Chris Squire, Steve Howe, Tony Banks. Bom, só Bill Bruford, quer dizer, o baterista. Bom, gente, ó, tá começando. Foi só o começo, os hinos do rock aqui, tá? A gente vai pro break e na sequência a gente volta. Hein, gente? Já tá voltando? Ah, eu tava lembrando aqui. Eu falei do Yes, que é o seguinte, cara. Quando o Black Sabbath tava no começo, eles foram gravar um álbum num estúdio de Londres. Aí eles descobriram que do lado tava o Yes gravando. E o Ozzy Osbourne foi lá, né, cara? Sabe como é que é o Ozzy? Ah, o Yes é uma banda inglesa também, pra quem não sabe. O Ozzy foi lá, fez amizade com o cara, porque eles eram meio, o pessoal do Yes era meio hippie, né? Na época tinha aquele movimento hippie, aquela coisa. E de drogas eles só fumavam maconha. O Ozzy chegou lá, chegou com um rachixe daqueles do bom lá. Eles estavam começando a gravar, né? Na parte da manhã. Eles alugaram o estúdio para a parte da manhã e da tarde. Chamou o pessoal do Yes e fumou tudo com os caras lá. Aí saiu, foi lá pro estúdio onde estava o Black Sabbath, gravou. Aí à tarde, quando o Black Sabbath voltou, o Ozzy falou assim: eu vou lá ver a rapaziada lá. Ninguém voltou, meu amigo. A banda inteira ficou chapada no hotel, não voltou. Aí o Ozzy botou as gargalhadas no estúdio, né, pai? Esses hippies não são de nada e que não sei o que é mais. Chapou os caras que eles não gravaram à tarde, meu amigo, pra você ter uma ideia. Isso é uma das histórias, das muitas histórias do Ozzy Osbourne. E o pessoal do Yes, com certeza, eu conheço um ditado que diz: olha, galinha que acompanha pato morre afogado, meu amigo. Passarinho que acompanha o morcego acaba de cabeça para baixo, não acorda. É por isso mesmo. Esse pessoal do Yes nunca mais deve se vir. Se eles viram o Ozzy depois, eles fugiram. Na boa. É uma das muitas histórias do rock, né? O rock tem um monte de história. De vez em quando eu lembro. Bom, agora sim a gente vai pro break e volta. Não, você vai saber com quem já. Aguenta aí. Classic Rocks. Classic Rocks. Cara, esse é o grande barato do rock and roll, cara. O mundo do rock é. Bom, isso nos anos 70. Agora é tudo muito certinho, cara. É por isso que eu falo com meu filho que eu fico pé da vida quando vejo o show do Iron Maiden. É tudo certinho, tudo com lugar marcado. É tudo marcado no palco, o lugar onde eles ficam. A hora que um vai solar, um acaba, depois o outro. Ah, não tem isso aí no rock, não. O cara sobe no palco, é como a AC/DC até hoje, cara. Ele sobe no palco com a calça jeans, tênis, uma blusinha em cima, com que eles andam na rua, vão no barzinho, tudo eles tocam. Tirando o Angus Young, que vai com aquela bermudinha de colégio ainda, até hoje ele ainda sacaneia ainda, faz desse estilo. Mas AC/DC pode, né, meu amigo? Tá? Olha, nessa sequência aqui a gente vai começar. Essa música eu me lembro quando eu vi pela primeira vez o álbum The Nights of the Opera, do Queen. Eu fiquei de boca aberta, meu. Eles conseguiram misturar música clássica com rock, ficou uma mistura maravilhosa. Tanto que o nome da banda, do álbum, é Nights of the Opera, é Noite da Ópera. Vocês, bom, não vou dizer que vocês vão conhecer, porque quem nunca ouviu essa música do Queen não deve ter passado por essa época, né? Se bem que é os anos 70, também os anos 80, né? Eu comecei nos anos 80, não. Toca. A gente vai começar com o Queen, Bohemian Rhapsody. Vamos lá. Escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind. Doesn't really matter to matter. flash, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Figaro. Magnifico! Loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Hurting bad as he bends to pick a dog, and he goes. Aquila, my friend, don't just start away on me. You poor old sod, you see it's hurting me. Right.

I'm dying. né, cara? O nome da guitarra dele é Lucille. Você conhece o cara? Lucille. É, é o BB King, cara. Eu tive que tocar, eu vi, eu tava fazendo a programação, aí eu ouvi essa música e falei assim, gente, não é rock and roll, mas blues tem uma ligação com rock. Blues e rock não tem como você separar os dois, tá? Não tem mesmo, tá? Até Beatles foi influenciado pelos blues. Tem até alguns blues também dos Beatles, tá? Beatles, Rolling Stones, então nem se fala, cara. Mick Jagger é um bluseiro de primeira. Não tem como. Bom, você ouviu aí BB King, The Truth Is Gone. Allman Brothers, cara. Do Allman Brothers, acho que dois irmãos morreram de overdose de heroína, se não me engano. Allman Brothers Band, Weeping Post, o Cream, de Jack Bruce, Ginger Baker, Eric Clapton, depois teve também... Ih, rapaz, quando eu começo a lembrar nome assim, depois dá aquele vazio. Não, só guitarristas do estilo, do naipe, de BB, de Eric Clapton, que tocaram lá no... É o Jeff Beck, tava tentando lembrar aqui agora. Jeff Beck também foi guitarrista da banda. Bom, são clássicos. Quem tem mais de 40 já ouviu falar do Cream, com certeza. E Crossroads é do Robert Johnson, é um bluseiro que tocava com violão elétrico. O show dele é um violão ligado numa caixinha de som assim, e a voz. E não precisa falar mais nada, cara. O cara arrebentava. Fazer o quê, né, cara? Bom, onde eu tô aqui? Me perdi aqui falando. Jimi Hendrix, cara. James Marshall Hendrix. Tá aí, ó. Voodoo Child e Jethro Tull. É, Ian Anderson, esse cara é muito doido, parecia um duende no palco. Aquele chapéu de duende, aquelas roupas, aquela flauta transversal ali tocando, então ficava igualzinho, tá? Você ouviu um dos clássicos do Jet Total, Aqualand, tá ok? Gente, ó, a gente vai pro break na sequência. Ih, rapaz! Começou com o quê? Ah, começou com Bohemian Rhapsody. Essa música do Queen que foi um clássico, cara. É o mesmo álbum, todo mundo só lembra do Love of My Life e esquece essa música. Né? Aliás, Love of My Life, eu me lembro no Rock in Rio, na hora que foi tocar, o Fred Mercury pegou o microfone e virou pra plateia: Things you have to do for money. Coisas que a gente tem que fazer por dinheiro. Aí foi lá, sentou no piano, que já devia estar de saco cheio de tocar Love of My Life, né? Aí ele foi obrigado a se render ao público do Rock in Rio, porque ele não cantou. Foi só o público cantando. Ele ficou. Bom, pena que os vídeos de hoje em dia do primeiro Rock in Rio não são bons. Se você tiver, presta bem atenção na hora do Love of My Life, a cara do Fred Mercury. A plateia inteira cantou com ele. Tanto que no final ele termina falando Beautiful. A plateia inteira cantou. Era tudo que ele queria, que já tava de saco cheio de cantar aquela música, né? Mas foi uma coisa de arrepiar, porque eu posso dizer que eu tava lá, tá? Eu tava lá. Tem. Aliás, essa música ao vivo do Queen que tem... Os álbuns que eles lançam, deve ser do Rock in Rio, né? Que não tem. Live Killers também não. Live Killers não é do Rock in Rio, não. É porque na época a tecnologia não era tão boa, por isso que eles não aproveitaram muita coisa do Rock in Rio, não. Mas a gente tá aqui pra isso, pra mostrar pra vocês. Tá ok? Olha, na sequência a gente volta com uma banda. Vocês vão gostar dessa banda. Daqui a pouquinho. Classic Rocks. Olha, o Classic Rocks, hoje a gente está apresentando aqui a última parte aqui dos hinos do rock, não tocamos os 200, eu dei uma peneirada legal aqui, tá? Senão a gente ia ficar 8 programas falando só disso aí, haja saco, né? E tem muitas outras coisas pra gente mostrar pra vocês, a gente pode ficar preso só numa... Isso aí é mais ou menos pra vocês verem, ouvirem, curtirem, dizerem que concordam ou não, porque cada um tem o seu livre-arbítrio, que assim você pode gostar ou não gostar. Mas estão aqui, né? E hoje a gente está fechando aqui essa parte de hinos do rock. E como hinos do rock, cara, não podia deixar de tocar Hulu Lara Love do Led Zeppelin, né, cara? Vamos lá? Classic Rocks. Yeah. woman, you need.

everybody's heard about the bird. Se você assiste na Sky Uma Família da Pesada, você deve lembrar dessa música aí. Tem o Peter Griffin, é o desenho. Essa música aí é a música do desenho. Surfing Birds, do Ramones. Ramones é aquele que lá na Inglaterra tiveram que colocar a placa, nos Estados Unidos tiveram que colocar a placa da rua deles a 5 metros de altura, e toda vez que colocavam a placa roubavam. Então, colocaram, você vê o nome da rua, você tem que olhar lá pra cima, 5 metros de altura. Eles ainda vão dar um jeito de roubar essa placa ainda de novo. Com certeza. E a banda que morreu todo mundo de câncer, só um que sobrou, Marquinhos. Todos morreram de câncer. Só sobrou um. Uma pena, tá? Mas eles deixaram muitas coisas. Eu tentei fazer um especial uma vez, as músicas dele tem 2 minutos e pouquinho, que é punk rock. Tá? 2 minutos e pouco. Um especial do Ramones vai dar umas 60 músicas. Brincadeira. Mas eu ainda vou fazer ainda pra vocês. Pode aguardar. Bom, se vocês ouviram aí Ramones, Surfing Birds, Eric Clapton, cara, Cocaine, JJ Cale, morreu agora, morreu esse ano agora, há pouco tempo. É ele que é criador dessa música. Ah, o nome da música não é Cocaine, o nome da música é She Don't Lie, mas ficou conhecido pelo refrão, she don't lie, cocaine, que a cocaína não mente, ela acaba com o cara mesmo, é a história da música. Ah, Eric Clapton gravou isso porque Eric Clapton ficou 3 anos num rehab, numa clínica de reabilitação, para se livrar dos vícios de heroína e cocaína, meu amigo. E ele conseguiu, hein? Tá? Palmas pra ele. Ozzy Osbourne, tá aí, ó. A lenda viva do heavy metal. Ninguém sabe explicar porque ele tá vivo. Principalmente os médicos. No More Tears, tá? The Doors, de Jim Morrison, também morreu de overdose de heroína. Esse cara, você viu, tem um documentário na Sky também que fala, conta a história do The Doors? Assiste. Esse cara e Ozzy é páreo duro, ver quem era o mais doido, tá? Não, Jim Morrison era muito louco, cara. Na época ele era um ótimo escritor, cara. Lançou vários livros. Ele misturava poesia com rock no palco. Ele tomava os ácidos dele, fazia aquelas viagens loucas, e no meio da música parava e começava a recitar poesia. É, o pessoal adorava, né? Muito louco. ZZ Top, é, todo mundo doido. Mas se bem que nos shows do The Doors não tinha nenhum careta, né? ZZ Top, Chuck Dancer Man, aqueles três, né, com aquela barba comprida. Agora o baterista chegou porque atrapalhava. A barba caía na bateria lá. É, ganhou. Na época, ofereceram, não, pro pessoal do ZZ Top R$1 milhão pra cada um pra eles tirarem a barba. Eles não aceitaram. Eles deviam ter mais, né? Deviam estar com o bolso cheio de dinheiro pra recusar $1 milhão. E naquela época, $1 milhão, meu amigo, era $1 milhão. Hoje não é quase nada. Pra eles, né? Pra gente é. Bom, e a primeira da sequência aí foi Led Zeppelin, cara. Um clássico, um dos riffs do rock. São três riffs. A Hulu Lotta Love, Smoke on the Water e Iron Man do Black Sabbath. Tá? E esse é um deles. Hulu Lotta Love, tá ok? A gente vai pro break e volta aí, ó. Acabei de falar no Diabo Aparece o Rabo. Você vai ver daqui a pouquinho quem vai começar o bloco. Classic Rocks. É isso aí. Chegamos ao último set de músicas aqui dos hinos do rock. A gente vai dar um tempo. Depois, se der, a gente pode continuar. Mas já foi bem esgotado, já foi bem peneirado, isso aí não tem mais nada, tá? A gente vai começar com, acabei de falar aqui, um dos riffs mais conhecidos da história do rock. É Deep Purple com Smoke on the Water. Vamos lá. Classic Rocks. Olha, vocês podem até estar me xingando aí por ter colocado Satisfaction no Rolling Stones, cara, mas essa música foi um marco. Foi um marco. Tava contando pro Marquinhos aqui como surgiu a história da música. Keith Richards estava dormindo, sonhou, cara. Sonhou com esse riff do acordou, anotou as notas no pedaço de papel, virou pro canto e dormiu. Simplesmente a música mais conhecida do Rolling Stones surgiu assim, como foi Paranoid do Black Sabbath. O produtor chegou e falou: gente, ó, tô faltando 3 minutos aqui pra fechar o disco. Aí o Tony Iommi foi lá pra dentro pro estúdio com o Ozzy, ele fez o riff, o Ozzy botou a letra na hora, é a música mais famosa do álbum. Coisas que não dá pra explicar mesmo, cara. Não tem como. Acontece, fim de papo. E Satisfaction tá aí, cara. Eu considero um clássico do rock. Eu adoro. Tá ok? Bom, vocês ouviram então Rolling Stones, Satisfaction, Aerosmith, Draw the Line, Nazaré, cara. Head of the Dog tocou muito essa aí. Kiss, Rock and Roll All Night. Quem nunca ouviu isso? Não é? Alice Cooper, Skulls Out. Era um hino dos anos 70. Expulso da escola. Aquela coisa toda. O vídeo tinha Alice Cooper cuspindo no cameraman. Aquela doideira dos anos 70. The Who, I Won't Get Full Again, e a primeira da sequência aí de Purple, Smoke on the Water. Legal? Gente, já chegamos a mais um final aqui do Classic Rocks, tá? Com os hinos do rock, a gente vai dar uma pausa aqui. Depois tem aqueles álbuns, os melhores álbuns ao vivo que foram lançados também, uma coletânea da Road Crew. Eu consegui agora também uma cara dos 81, os 81 discos mais famosos de 1981. Eu lógico que não vou tocar os 81, vou tirar fazendo um programa só, tá? Porque eu vou confessar que eu também não tenho a maioria. Tem banda ali que eu não conheço também. Tá ok? Mas isso ainda é mais pro futuro. Semana que vem a gente vai tocar, sabe o quê? O novo álbum inteirinho do Black Sabbath, o novo álbum inteirinho do Deep Purple e o novo álbum do Slash. Pra você que não sabe, Slash é o ex-guitarrista do Guns N' Roses. Tá ok? Gente, é sabadão, aquela velha história. Mais tarde vai sair, vai tomar umas outras, tudo bem. Vai sair, se for dirigir, não beba. Se beber, mano, dá a chave pro outro amigo seu que não bebe. Tem sempre alguém que não bebe, tá ok? Classic.